que a vida é maior do que eu sei, que o tempo não é mais do que o mar, caminho da onda quando vem, quando vai, quando está. É nada além.